rosto de muita saudade que um dia eu pude sentir. Oh, linda menina, oh, linda fofinha, oh, linda menina, oh, linda fofinha. Seu modo simples de ser, que a torna mais cheia de amor e desejos pra quem te ver. Oh, linda menina, oh, linda fofinha, oh, linda da distância que nos separa, mas nem isso faz te esquecer. Peço que não se esqueça de mim, porque um dia eu vou aí te ver. Oh, linda, linda